Então, conforme a nossa programação, hoje o nosso tema é a parábola do bom samaritano. Né? E consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. Então, só para introduzir, para chegar à palavra do bom samaritano, aqui então fala uma passagem longa, né? Até de Jesus, onde ele fala da caridade, e fala aquela passagem, né, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, né? E aí pergunto, mas quando, né? E aí então ele diz, quando faziam isso o próximo, né, a cada um dos irmãos, era ele que estava fazendo, né? E depois tem uma pequena passagem, que as pessoas tentam, né, enganar ele para que ele caia em contradição. E aí pede, mas o que devo fazer para me salvar? Diz, o que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus com teu coração, teu próximo como a ti mesmo. Então faz isso que tu serás salvo. E aí então vem a passagem do bom samaritano, que é em sequência. Mas esse homem, que ele tinha pedido em relação o que ele deveria fazer para se salvar, esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Quem eu vou ajudar? Quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, enxergado, né, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou das duas moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo, tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. E aí Jesus pergunta, qual destes três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor lhe respondeu, aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Aqui é importante destacar que os samaritanos não eram considerados como um povo crente, né, um povo de bem. Tanto é que há uma passagem, né, que Jesus diz, não ide falar para os samaritanos, né, nem para os outros povos que ele cita aí. Né. Ide a qualquer canto falar. Né. Então os samaritanos não eram considerados um povo de bem. E aqui ele dá o exemplo exatamente que um samaritano que não era considerado dentro pelas pessoas, né, dentro dos melhores povos, né, ele é que faz a ação de caridade e ele é que é o próximo realmente que auxilia vendo alguém que ele não conhece cair, pois ele vai lá, trata das feridas, né, leva ele para um local, uma hospedaria, paga a hospedaria, e assim, se tiver alguma despesa a mais, cuide dele, que quando eu voltar, eu pago o resto. Na análise dessa palavra, dessa parábola, nós vamos ver aqui claramente que Deus não olha nenhuma etiqueta nossa. Ele não quer saber se nós somos cristãos, se nós somos hindus, se nós somos evangélicos, se nós somos espíritas, se nós somos católicos. Isso não significa nada para Deus. Significa é o que nós fazemos. Coincidentemente, hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando um pouco sobre o assunto é puxado por um programa do meu restaurante em televisão, né? E a gente falava dessas questões religiosas que existem, como, por exemplo, alguém de uma religião, que é, no caso, a católica, não querer fazer enterros de pessoas que são espíritas, que são de outras religiões, porque não pertencem à religião católica. Isto é uma atitude cristã? Será que nós devemos olhar os tipos de religiões? Ou será que quando nós estivermos caminhando num caminho, né, e tiver alguém caído lá na valeta, nós assim, escuta, que religião tu é? Tu é espírita? Ah, então vou te ajudar. Ah, tu não é? Então não te ajudo. Então, essas questões, só coloquei isso não como uma crítica, né, às outras religiões, que isso não interessa. Interessa é o que nós, no conceito da nossa cultura, fazemos sem pensar. Né? E esse é o chamamento em relação a nós que estamos aqui agora analisando isso, né? E não aos outros que fazem isso. Será que nós cometemos ainda esse tipo de discriminação ou esse tipo de atitude? Ficamos sabendo, nossa, tu é do Inter, então tá meu parceiro, se tu é do Grêmio, não é. É só que tu é do partido tal, tá meu parceiro, senão eu não vou te ajudar. Ah, o governo lá é daquele partido, então vou fazer tudo contra, né? Porque é do outro partido. Não é tudo atitude anticristã, como essa que Jesus coloca aqui na parábola do bom samaritano? Então a gente precisa reaver muitos conceitos nossos, né? Para que a gente tenha clareza dentro da nossa condição de sociedade que nós vivemos, que somos instituídos, que tem suas religiões, seus partidos, seus times de futebol, que a gente citou agora, que tipo de relação que a gente tem. E aí nós vamos também nos aprofundar a todos os tipos de relação. Ah, esse é parente meu, então eu vou ajudar. Aquele não, aquele eu nem conheço. Ah, o cara lá é de Caxias, não é de Franca da Cunha, então deixa pra lá. É só cuida do pessoal que é aqui de Franca da Cunha. Ah, o cara é argentino, mas olha, aquela briga que tem de futebol entre Brasil e Argentina, eles lá fora, eu não, eu sou brasileiro, né? Não é uma discriminação? Será que se vier um argentino aqui, então não ajudo ele? Vejam quantas coisas nós apoiamos sem realmente pensarmos com firmeza. Eu recebi uma mensagem essa semana, né? Que uma discussão que houve lá nos Estados Unidos, né? E aí, em relação às mortes lá, né? Que houveram derrubado nas torres. E aí disse assim, pô, mas como é que Deus permite acontecer aquilo? Né? Então eu tenho que fazer a reflexão, estendia o pensamento, né? E dizia assim, pois é, por que acontece uma violência daquela? Ela tem uma raiz bem mais profunda do que isso. Uma das coisas, com certeza, é as discriminações entre raças e religiões. Mas não é só assim. Dentro do nosso quadro, né, ele colocava, por exemplo, né, a nossa educação. Até um pouco tempo atrás, não podia mais dizer não para o filho. Porque veio uma linha de psicólogos aí, né, que se você dissesse não, ia reprimir, ia não sei o quê. E se criou, dentro desse quadro, uma leva de seres totalmente irresponsáveis. Hoje nós temos uma legislação que até os 16 anos parece que não pode trabalhar, que tem um conselho tutelar, né, que impede a exploração infantil, não pode nem arrumar a cama dele em casa. E nós achamos que tudo isso está normal. Nós não nos manifestamos e analisamos se isso é normal, ou somos contrários a isso ou não. E o que vai se criar com esses seres que hoje são crianças e adolescentes? A educação lá na escola é encerrada mais ninguém. Vai deixando, vai levando, empurra, chuta. e as responsabilidades dos professores, né, a própria política educacional, e a gente vai deixando isso acontecer, e acha normal. Ah, bom, ele passa lá, está aí, ele no repete de ano, né, e ainda os pais vão lá e brigam com os professores, porque os professores exigem, e nós achamos isso normal. O que que vamos ter lá na frente? Realmente, uma sociedade sem valores, né, com violência, que com certeza não vai ter a consciência de ajudar alguém que está caído lá na beira do caminho, e não vai ter uma atitude do bom samaritano, que muitas vezes são pessoas que às vezes até a gente desconsidera, como na época eram desconsiderados os samaritanos, mas que têm uma atitude muito mais digna de nós, que às vezes nos achamos justos, né, católicos, espíritas, tal. Então, essa parábola do bom samaritano, se a gente estender a nossa reflexão, o nosso pensamento, nós vamos ver que abrange muito mais coisas. E que a gente tem que realmente refletir as nossas considerações, as nossas opiniões, as nossas omissões, principalmente. As nossas omissões. Nós deixamos as coisas acontecerem e depois a gente não sabe porque as amizades ficam difíceis, os relacionamentos ficam difíceis, porque ninguém mais respeita ninguém, porque não se afina. E me ocorre aqui um outro exemplo, né? Enquanto isso, quem dita as regras da nossa casa é um aparelhinhozinho assim, né? Sempre ligado. Que até resumiram o nome dele, né? Não precisa dizer televisão, é só dizer TV. Bem rapidinho, né? Então pensemos nisso, certo, gente? Vou continuar com isso.